Aleatoriedades Científicas Entrevista. Apresentação: Matheus Galdino e Rafael Macedo. Professor? Sim. Ok, pessoal. Bem-vindos aqui à nossa terceira entrevista da nossa série aqui do blog. A gente vai começar a entrevista agora falando com a professora Nádia Cristina de Souza Pinto, bacharel em Ciências Biológicas da Unicamp, formada pela Unicamp, e doutorada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Paulo. Professora, muito obrigado por ter agradecido, por ter aceitado o nosso convite. A gente gostaria de saber, como a gente sempre começa as nossas entrevistas, que a senhora faça um pouco do início da sua carreira. E o que motivou a senhora a seguir a área que você segue agora? Boa tarde, Matheus. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Então, eu vou contar um pouco sobre o início da minha carreira. Eu escolhi biologia. Então, eu sou bacharel em ciências biológicas, como você já falou. Eu escolhi biologia porque eu gostava, era a matéria que eu mais gostava no colégio. Mas eu acho que, na época de colégio, a gente tem uma ideia, às vezes, um pouco romantizada do que cada carreira é. E quando eu entrei em biologia, eu percebi que, de verdade, eu gostava mais de coisas mais moleculares do que coisas mais biológicas. E foi dentro da bioquímica que eu achei esse entroncamento das duas áreas, né? De que você ainda está estudando sistemas biológicos, mas você estuda sistemas biológicos de um ponto de vista mais molecular. Então, eu me identifiquei muito cedo com bioquímica. Então, eu sempre soube, desde o tempo de faculdade, que eu queria seguir uma carreira na área de ciências mais moleculares. E daí, então, eu fiz o caminho normal que a maior parte dos acadêmicos atuais fizeram nas suas carreiras, mas que não é o único caminho, é o canônico, mas não é o único. Eu entrei para o Departamento de Bioquímica como aluna de iniciação científica e fiquei lá como aluna de mestrado. E daí mudei de departamento, mas continuei com o mesmo orientador para o meu doutorado. E desde o meu mestrado eu trabalho praticamente na mesma área, com diferentes enfoques. Mas foi uma escolha assim, muito natural, por uma identificação muito pessoal das coisas que me davam alegria de pesquisar, que é tentar entender como é que os sistemas biológicos funcionam do ponto de vista molecular. Então foi isso. E na iniciação científica também foi na mesma área, professor? Foi na mesma área, foi no mesmo laboratório. Até, eu vou ser assim, super honesta com vocês, eu não era uma aluna de graduação extremamente dedicada. Então eu fui fazer iniciação científica só no meu último ano de graduação, quando eu percebi que eu precisava entrar no laboratório e aprender coisas básicas de laboratório antes de eu poder pensar em fazer qualquer mestrado, doutorado. E então eu entrei no laboratório no qual eu tinha interesse em fazer mestrado. Nessa época eu já estava bastante bem definida em relação a que área que eu queria seguir, que era a área de lesões em DNA. Eu já comecei estudando lesões em DNA, lesões causadas por estresse oxidativo, desde a minha iniciação científica. E daí fui, durante a carreira, estudando diferentes aspectos disso, né? Então, professora, a senhora comentou um ponto bastante importante, ainda mais no final do ensino médio, a transição para a universidade, ainda na própria universidade, que é a visão mais romantizada do curso e do que ele pode significar para a carreira do pesquisador. Muitas pessoas, assim, ou devido a alguns fatos ou alguns programas que aparecem na televisão, ou hoje em dia canais no YouTube, elas se interessam por uma área da ciência, mas só pela parte considerada mais divertida. Legal. É, mais divertida nesse ponto, e deixam de procurar os prós e contras, ou toda a carreira pesada que você tem que investir para se tornar um pesquisador. E quanto tempo isso demora? E muitas pessoas ficam frustradas com isso. Uhum. Que tipo de conselho você dá para essas pessoas que estão interessadas em ciência, mas ainda não sabem muito bem se é o que elas querem seguir? Aliás, uma questão um pouquinho mais específica também, professora, é no curso, no curso da graduação em biologia, como foi a evasão? Na minha época, eu estudei na Unicamp, só responder do Rafael primeiro, que acho que é mais simples a resposta, depois eu respondo o Matheus. Na minha época não existia evasão. 40 alunos entraram no meu curso, 40 alunos se formaram. Tá? Acho que é tão difícil quanto hoje entrar numa universidade pública, mas eu não sei, eu não vou entrar nessa questão, mas eu acho que os alunos se comprometiam bastante mais com o curso. Então, eu tenho, por exemplo, colegas de turma que depois de terminarem a graduação foram fazer outra graduação, porque realmente não se identificaram com biologia. Mas eles terminaram biologia e foram fazer outra. Então, na minha turma, 40 entraram, 40 terminaram. Então, a evasão e a impressão que a gente tinha, no geral, dos cursos em geral da Unicamp na minha época, é que era uma evasão muito baixa. Eu só vou dizer que eu fiz graduação há muitos anos atrás. Era uma realidade completamente diferente. Agora, em relação à pergunta do Matheus, eu acho que isso é uma coisa muito importante. E o único conselho que eu posso dar é, para quem tem interesse em ciência, é experimentar. É, de fato, procurar conversar com as pessoas, tentar fazer a iniciação científica, tentar participar da vida de um laboratório. Porque a vida real num laboratório, ela não é simples. Fazer ciência é uma empreitada que exige, de fato, dedicação. E essa dedicação, e só vale a pena se você, de fato, está muito comprometido com isso. E o que te compromete com isso, pelo menos eu imagino que, ou para mim e para as pessoas com quem eu converso, o que te compromete é o seu interesse, é uma coisa muito pessoal. Fazer ciência por motivações que não sejam pessoais, eu acho que é mais difícil, não é impossível. Não é uma carreira que é limitada aos sonhadores nerds, não é isso. Mas que não é uma carreira fácil e que fica muito mais fácil se você tem esse envolvimento pessoal, eu acho que isso sem dúvida. Então, quando você vê o resultado de um projeto, é muito é uma satisfação muito grande. Mas para quem vê de fora, é difícil imaginar o processo de se chegar até aquela completude que é o resultado de um projeto. Então, eu acho que o meu conselho é participar, é conversar com as pessoas, é tentar conhecer o processo ao máximo, porque fazer ciência é o processo, não é só o resultado. Continuando ainda nesse ponto, depois da graduação, principalmente em química, física e até mesmo matemática, é comum os alunos tentarem um mestrado ou tentarem um doutorado, porque se interessaram realmente pela área. Só que, muitas vezes, eles se chocam com a complexidade e a carga de trabalho que, muitas vezes, você pode ter durante seu mestrado ou doutorado. E, por isso, eles podem ou não pensar em desistir, mas continuam só para concluir e depois tentar alguma coisa na indústria ou em alguma área mais relacionada a fins industriais. O que, que a senhora pensa disso e como que foi esse processo no seu mestrado, no seu doutorado? Então, no meu mestrado e doutorado, isso nunca foi uma opção. Até porque, na época em que eu me formei e que eu entrei no mestrado, biólogos não tinham muita opção de carreira, a não ser a carreira acadêmica ou a docência de ensino médio e ensino fundamental, que na época era colégio. Então, a maioria dos biólogos ou ia dar aula ou ficava na universidade fazendo pesquisa. E, além de não ter essa opção, que é diferente para o químico claramente tem uma opção muito definida fora da universidade, fora da academia, o meu perfil, eu nunca pensei nisso, eu nunca quis estar em nenhum outro lugar a não ser dentro de um laboratório de pesquisa numa instituição de pesquisa, seja acadêmica, seja não acadêmica. Mas nem mesmo assim fazer pesquisa numa indústria, nem esse tipo de coisa nunca me atraiu. E isso tem a ver com a maneira como eu enxergo ciência. Então, isso era particular da minha carreira e daquele momento, então eu nunca a considerei. Agora, eu imagino que para alguém que esteja numa carreira em que a opção fora da academia é uma opção real e é uma boa opção, eu não vejo nada de errado em você fazer uma trajetória profissional que seja uma trajetória ampla. Ao contrário, eu acho que uma pessoa que termina a graduação, e a gente sabe como a graduação em química, por exemplo, é uma graduação pesada, é um curso complexo que te apresenta vários aspectos. Então, uma pessoa que acabou de terminar a graduação, faça mestrado, doutorado, ou faça um mestrado profissionalizante, ou faça algum tipo de outra formação, antes de seguir para a indústria. Isso pode ser tanto porque a pessoa entra na carreira acadêmica achando, entra nesse caminho mais acadêmico, achando que é o que ele queria fazer da vida, e chega num certo ponto e vê que não é isso. E não tem nada de errado, ao contrário, acho que é ótimo que a pessoa encontre um caminho que é seu. E eu acho que, de fato, cada pessoa tem que encontrar o caminho que é seu. Mas eu acho que isso é muito positivo. Porque eu acho que alguém que passa pela pós-graduação vai ter uma formação, quer queira, quer não, que é melhor do que quem só fez graduação. Porque tem demandas, você é exposto a situações que na graduação você não é tão exposto. Então, eu acho que alguém que entra no mestrado porque achou que era o que queria, ou que entra no mestrado para se aperfeiçoar e depois escolhe uma carreira fora da academia, eu acho ótimo isso. Eu acho que é tão válido quanto alguém que escolhe fazer uma carreira que seja acadêmica. Eu acho que a gente tinha, na ciência brasileira e nas instituições de ensino superior até um certo tempo atrás, uma certa limitação quase dogmática, de que as carreiras elas tinham que ser lineares e elas tinham que se encaixar dentro de determinados padrões. Então, ou o cara entrava numa carreira acadêmica e seguia, ia ser acadêmico pro resto da vida dele e não tinha saída, ou o cara entrava numa carreira profissionalizante e ele ia pro mundo profissional e eram coisas completamente separadas. Eu acho que isso não existe. De fato, isso é uma separação, disciplinar quase, né? Então, eu acho que ninguém tem que estar preso nisso. Eu acho que o importante é a pessoa achar aquilo que é ou aquele que é o seu próprio caminho. E talvez uma das coisas que seja fundamentalmente importante na pós-graduação seja o fato de estarmos em contato com a interdisciplinaridade da ciência. Também. Porque mesmo na graduação nós temos contato com as outras áreas, com matérias de outros institutos, mas são muito localizadas, muito pontuais. Muito pontuais e muito destinadas a dar conteúdo que você vai utilizar nas suas próprias disciplinas, né? Então, é tudo. A grade curricular ela é montada de uma maneira que você só é, de fato, exposto àquilo que, de alguma maneira, está ligado ao que é o seu foco principal da sua carreira. Então, isso é verdade. E até o processo da descoberta. O processo da descoberta não é ensinado muito enfaticamente na graduação, né? De qualquer forma, embora essa área da biologia tenha uma vertente mais majoritariamente acadêmica, a sua área específica pode ter uma ampla aplicação na área de pesquisa e desenvolvimento de saúde, né? Hoje em dia, a minha área, sim, e sempre teve a minha área em específico, bioquímica e biologia molecular, são, de fato, áreas que assim, caminharam pesquisa em desenvolvimento e inovação na área biomédica muito significativamente, né? É que na época em que eu estava na graduação, não existia isso no Brasil. né? Não existia pesquisa em desenvolvimento, não existia uma indústria biotecnológica. A primeira indústria biotecnológica genuinamente brasileira foi aparecer só no meio para o fim da década de 90, né? Isso quando eu já estava fora do país, eu já não tava, nem estava mais aqui. Então, quando eu entrei na graduação, isso não era uma opção que era muito clara para a gente. Principalmente para quem não tem um espírito muito inovador nesse sentido empresarial como eu tenho, né? Não tenho nenhum, aliás. Ainda falando disso, aqui você está falando que a senhora fez seu pós-doutorado no Instituto Nacional de Envelhecimento nos Estados Unidos. E muitas pessoas têm essa vontade, na área de fazer ciência, de fazer pesquisa fora do país. Uhum. A senhora podia falar um pouco mais para quem tem essa curiosidade de como funciona a dinâmica da ciência em outro país, ainda mais um país tão potente cientificamente como os Estados Unidos, e como foi a sua estadia lá? Posso, minha estadia lá foi longa, foi bem longa. Eu acho que a experiência do pós-doutorado, seja no seu próprio país, seja num país diferente, ela é fundamental se você de fato quer seguir uma carreira científica. Porque o pós-doutorado é um momento em que você de fato passa de aluno para pesquisador independente. É aquele momento em que você vai estabelecer sua linha de pesquisa, em que você vai estabelecer a sua maneira de fazer pesquisa. Então, eu acho que quanto mais experiências variadas você tiver, melhor. E é nesse sentido que eu acho que sair do país para fazer pós-doutorado, eu acho que mudar de laboratório é essencial. Sair do país é quase fundamental, porque você experimenta maneiras muito diferentes de fazer pesquisa e maneiras diferentes de encarar o dia a dia da pesquisa, ritmos diferentes de pesquisa, um nível de competição saudável, não competição não saudável, mas um nível de competição que eu acho que a gente ainda não tem, um nível talvez de... É diferente, as pessoas encaram o dia, a rotina de um laboratório de pesquisa de uma maneira diferente. Então, eu sempre tive muito claro que a minha carreira ia ser uma carreira acadêmica, então isso era quase um passo sine qua non aí, né? Eu tinha que sair fazer pós-doutorado, e eu tive assim, uma sorte grande de encontrar, enquanto eu ainda fazia o doutorado, uma pessoa que estava naquele momento se mudando para um laboratório que trabalhava exatamente com o que eu queria trabalhar, e essa pessoa tinha uma vaga de pós-doutorado, porque na maior parte, nos Estados Unidos pelo menos, na maior parte dos casos, os laboratórios oferecem as vagas, né? E eles têm que ser capazes de suportar financeiramente o pós-doutor, o pagamento, a bolsa, vem diretamente do laboratório. Então, quando eu encontrei essa pessoa, ele tinha uma vaga de pós-doutorado. A gente conversou e ele me convidou para o laboratório dele. Foi assim que eu acabei no Instituto Nacional de Envelhecimento, onde eu fiquei 5 anos como pós-doc e depois eu fui contratada como cientista e fiquei 6 anos como cientista contratada. Mas, enfim, a experiência de pós-doc, ela é uma experiência muito... Ela muda muito a cabeça da gente, porque você sai de um laboratório que tem um jeito de fazer ciência e eu... Aliás, eu tive muita sorte na minha carreira, no geral, porque eu fiz meu doutorado num laboratório incrível aqui no Brasil. Meu orientador é um cientista incrível. E era um laboratório muito dinâmico, onde a gente tinha todo o estímulo possível para criar e para andar sozinho e para ir para frente, que eu acho que é fundamental. E fui cair num outro grupo, no pós-doutorado, em que também eu tinha tudo isso, mas de uma maneira... De um modus operandi um pouco diferente, e esse choque é muito bom, porque você aprende que você pode fazer coisas e fazer ciência de maneiras diferentes. E é nesse processo que você vai encontrando sua própria maneira de fazer ciência, aonde você se encaixa, que caminho que você quer seguir. Então, eu acho que o pós-doutorado é muito fundamental. Ainda nesse passo que a senhora disse sobre independência no laboratório e ter liberdade para criar coisas novas, muitos alunos da graduação, e muitos inclusive de mestrado e doutorado, eles preferem não seguir uma área tão acadêmica, mas ainda assim ligado para a ciência. Eles conseguem pegar e coletar as informações que eles tiverem durante o seu trabalho, ou criar uma startup, ou criar uma pequena empresa, que é um processo que muitas vezes é muito comum nos próprios Estados Unidos. Uhum. Muitas críticas feitas aqui no Brasil é que o Brasil tem potencial criador, tem pessoas com criatividade para criar, mas ainda falta incentivo na própria universidade. E muitas vezes, muitos pesquisadores acham, e muitas pessoas acham que essa influência da indústria e da pesquisa industrial por parte dos alunos pode destruir um pouco o interesse puro científico que tem na academia. O que a senhora acha disso, nesse ponto, atualmente, no Brasil? Eu acho que você está certo, eu acho que ainda tem disso sim, mas eu acho que isso é um pouco de ranço ideológico, para ser bem honesta. Eu acho que a pesquisa, durante um certo tempo, eu acho que houve essa divisão entre o que é pesquisa básica e o que é pesquisa aplicada, e é como se a pesquisa aplicada tivesse um valor científico menor do que a pesquisa básica. Eu acho que isso é histórico, e a gente acabou carregando isso por um tempo, mas eu acho que isso não pode ser mais longe da verdade, porque, de fato, as duas coisas andam juntas. Não existe pesquisa aplicada sem pesquisa básica, e o conhecimento, só pelo conhecimento, ele tem um valor, mas ele vai ter um valor agregado muito maior quando ele pode, de fato, ser utilizado para melhorar a condição humana. Eu não vejo nada de errado, ao contrário nisso. Eu acho que uma sociedade só avança à medida que ela avança cientificamente e que ela pode aplicar os conhecimentos que são adquiridos. Então, eu acho que ainda existe pouco incentivo, sim, mas eu acho que tanto os órgãos de financiamento quanto as pessoas que tomam decisões, eu acho que elas têm bastante claro que se o país é para mudar, o país tem que mudar fazendo boa ciência. E eu acho que cada vez mais esse tipo de atividade vai ser estimulada. Eu acho que a gente deve mais querer que os nossos alunos sejam empreendedores, querer que eles sejam inovadores e empurrar isso para frente e valorizar isso. Desculpa. Então, eu acho que se existe esse ranço, quer dizer, ele existe, mas ele está diminuindo. E eu acho que também até gente que carregou isso, que trouxe isso historicamente, está perdendo esse medo. Porque um pouco, antigamente era meio assim, se o dinheiro da pesquisa vai para a pesquisa aplicada, não vai sobrar dinheiro para a pesquisa básica. Eu não acho que é verdade, porque uma coisa não existe sem a outra. E às vezes, conhecimentos muito básicos que a priori podem parecer que nunca vão servir para nada, eles vão, num turn of events, eles vão ser a base de inovações muito importantes. Então, essas coisas não podem andar separadas. Até porque, não só, às vezes, mesmo que não encontre por um bom tempo uma aplicação para um conhecimento de pesquisa básica, esse conhecimento necessita do desenvolvimento de tecnologia em segundo plano para ser adquirido, para ser desenvolvido. Um bom exemplo foi a criação do WWW no CERN em pesquisa em física de partícula, que não tem aplicação nenhuma agora, mas temos um sistema. Resultou no que a gente está hoje, né? E tem muitos exemplos, muitos exemplos de situações em que ou as pessoas estavam fazendo pesquisa assim, de conhecimento pelo conhecimento, que eu também acho que é completamente válido. Eu acho que é parte é parte do que é ciência, é parte da nossa curiosidade como ser humano, e é o que nos diferencia, e a gente tem que fazer mesmo. Simplesmente entender a natureza, saber por quê, pronto. Mas eu acho que tem muitos exemplos de tanto do desenvolvimento de tecnologias para dar suporte à pesquisa básica, quanto ou descobertas que por anos e anos e anos e décadas não tinham nenhuma aplicação, um dia resultaram em algum produto muito inovador. Então eu acho que a gente tem que estimular, eu adoraria ter muitos alunos que fossem para essa área, fossem fazer inovação. Embora eu acredito, não posso falar muito porque eu não sou da área, mas para a parte de bioquímica, eu acredito que, em geral, quase todas as pesquisas são aplicáveis, não? Não necessariamente, não. Tem várias coisas que a gente faz simplesmente para entender como que um sistema funciona. A gente sempre tenta fazer uma relação ou tenta correlacionar as nossas perguntas com condições que podem ter aplicações. Mas não necessariamente. Eu acho que é completamente justificável você querer entender como uma coisa funciona simplesmente para entender como ela funciona. Como é que é a natureza? Aqui o Galdino acabou de apontar para ele mesmo, porque ele faz iniciação científica na área de bioquímica. Na área de enzimologia, para ser mais exato. Então. Enzimologia, aliás, enzimologia, você tem conhecimentos muito, muito básicos, mas que cada vez que foram descobertos há um século atrás e que hoje estão resultando em enzimas maravilhosas ou em catalisadores maravilhosos que estão sendo usados na indústria, mas que por um século ficaram lá, eram informações que estavam lá, né? Inclusive na área de enzimas industriais, eu acho que na área de biotecnologia é uma das que mais cresce, inclusive. É uma das que mais cresce. E que... Que mais dá dinheiro. Coincidência ou não, foi o trabalho que nós fizemos e apresentamos para você e para o seu Sandro. A minha disciplina é... Agora entrando um pouco mais na sua área, professora, como eu já disse antes, a gente vai deixar aqui, a linha de pesquisa da professora é a formação e reparo de lesões no DNA mitocondrial. Na escola, muitas vezes, a gente não ouve nem falar de DNA mitocondrial, a gente só ouve do DNA nuclear. A senhora poderia explicar um pouco mais para quem está ouvindo a gente de como funciona essa linha de pesquisa e qual é a importância dela? Posso falar rapidamente. Bom, então é verdade, na escola ninguém escuta falar de DNA mitocondrial. Na escola se escuta falar muito rapidamente sobre mitocôndria, e o que se escuta falar é que ela é a... Como é que é a tradução disso? Ela é a... A usina da célula. A usina da célula, the powerhouse of the cell. E só isso, né? Então a mitocôndria passa bem despercebida, mas a mitocôndria é uma organela muito essencial para o funcionamento da célula eucariótica, não só porque ela produz ATP, que é a nossa moeda energética, mas também porque uma série de outros processos ou de outras vias metabólicas acontecem na mitocôndria e dependem da integridade da mitocôndria, tá? Então isso significa que se a mitocôndria não estiver funcionando direito, uma célula aeróbica provavelmente não vai funcionar direito. Inclusive, a mitocôndria também é o local na célula onde estão armazenadas algumas proteínas que, se elas forem liberadas da mitocôndria, elas induzem processos que vão levar à morte celular, que é um processo que se chama apoptose, que é muito importante em desenvolvimento normal, mas também é muito importante em câncer, em carcinogênese, porque ele está alterado durante a formação de tumores. Então a mitocôndria é muito importante, manter a integridade dela é muito importante. O que que o DNA mitocondrial tem a ver com isso? O DNA mitocondrial é um DNA muito pequenininho, se a gente compará-lo com o DNA nuclear. O DNA nuclear, numa célula humana, tem cerca de 3 trilhões de pares de bases, né? O DNA mitocondrial tem 16.500 pares de bases, ou seja, é muito, muito pequenininho. Ele é um DNA circular que codifica só 13 proteínas. E essas 13 proteínas são todas componentes dos complexos da cadeia transportadora de elétrons. Quem já estudou bioquímica uma vez na vida sabe o que isso é. Quem não estudou, são, rapidamente, são complexos de proteínas que transportam os elétrons, que vêm lá de tudo que você comeu, todos os seus substratos energéticos, os elétrons vão sendo retirados durante o metabolismo catabólico e são bombeados para a mitocôndria, são transportados para a mitocôndria em coenzimas, e esse transporte de elétrons é essencial no processo que vai gerar ATP, que é a fosforilação oxidativa. Então, essas 13 proteínas que são codificadas no DNA mitocondrial, se elas estiverem mutadas, ou seja, se elas estiverem mutação, os complexos da cadeia transportadora de elétrons não vão funcionar direito. E com isso, a fosforilação oxidativa, que é o processo que gera ATP, não vai funcionar direito. E com isso, a mitocôndria não vai funcionar direito. Então, mutações no DNA mitocondrial causam disfunção mitocondrial. E essas mutações são tão importantes, a gente sabe que elas são importantes, porque quando elas existem, numa proporção grande, elas causam uma série de doenças, de síndromes humanas, que são muito severas. Então, essas síndromes, elas são herdadas da herança materna, porque as nossas mitocôndrias só são herdadas da nossa mãe. Então, o nosso DNA mitocondrial só veio da nossa mãe, a gente não tem nenhuma contribuição do DNA mitocondrial do nosso pai. Então, essas doenças de herança materna, elas são bem severas, e nelas, todas as mitocôndrias são comprometidas. Só que existem outras situações em que nem todas as mitocôndrias estão comprometidas, em que essas mutações não têm origem de germline, que eu esqueci a palavra em português, que são mutações somáticas, que daí estão envolvidas com outras doenças, não só com essas síndromes severas, mas também essas mutações são encontradas em tumores, em doenças neurodegenerativas, em diabetes, em doenças metabólicas. Então, parece que ter mutações no seu DNA mitocondrial causa disfunção mitocondrial e uma disfunção celular que resulta num processo patológico. Tá? Então, tudo isso mostra que o DNA mitocondrial é importante. E o que que lesão e reparo tem a ver com tudo isso? Lesão e reparo são os processos que antecedem a mutação. A mutação, ela é resultado de uma lesão, ou seja, uma alteração molecular ou estrutural na molécula de DNA que não foi corrigida, ou seja, que não foi reparada e, portanto, resultou numa troca de bases, que é a mutação. A mutação é uma troca na mensagem que o DNA codifica, né? Então, por exemplo, ao invés de ter um par CG, você tem um par AT. Isso é uma mutação. O que leva à formação da mutação é um processo de metabolismo no qual o DNA, quando lesionado, se essa lesão não for reconhecida por enzimas específicas que vão lá e removem a lesão e corrigem e colocam e recobrem a sequência original da fita de DNA, ou seja, que reparam aquela lesão, então daí a mutação é fixada, essa lesão é fixada na forma de uma mutação. E o que a gente estuda é exatamente isso. A gente estuda quais são os processos, quais são as enzimas, como elas funcionam, quais são os substratos, como elas são reguladas, que estão envolvidos no reparo de diferentes tipos de lesões no DNA mitocondrial. Ou seja, quais são os processos, as vias de reparo que contribuem para manter a estabilidade genética do DNA mitocondrial. Então, a gente quer saber como eles funcionam. E o que que acontece quando eles não estão funcionando direito? A célula vai acumular mais mutações, a célula vai ter mitocôndrias defeituosas, isso vai resultar num processo de doença? É isso que a gente pergunta. Professora, numa outra entrevista que a senhora deu para o Nupesc, a senhora falou muito da relação entre a sua área e o Alzheimer. Sim. A senhora pode falar um pouquinho a respeito para a gente também? Posso. Então, porque a doença de Alzheimer é uma doença cuja causa molecular ainda não é bem entendida, né? Algumas mutações familiares, ou seja, uma porcentagem dos doentes, dos pacientes de Alzheimer, tem mutações já associadas com a doença, mas é uma parte pequena deles, é cerca de 10% dos pacientes são o que são chamados de Alzheimer familiar. Os outros 90%, que são conhecidos como Alzheimer esporádico, eles não têm mutações claramente identificadas. Não significa que eles não tenham, mas que ainda não foram identificadas. De qualquer forma, um fenótipo que é comum a várias neurodegenerações é disfunção mitocondrial, né? Então, o cérebro, os neurônios em particular, eles utilizam muito a fosforilação oxidativa para gerar ATP. E eles gastam muito ATP. São células que têm uma demanda energética muito alta, porque eles precisam manter as membranas polarizadas e transportar impulso elétrico. E o impulso elétrico é transportado por polarização e despolarização das membranas via transporte de íons. E isso gasta muito ATP. Então, essas células, elas dependem muito da mitocôndria para funcionarem, porque elas precisam de muito ATP e o metabolismo delas é basicamente um metabolismo oxidativo. Então, se as mitocôndrias do neurônio, se a mitocôndria de uma célula que é pouco oxidativa, como por exemplo um fibroblasto, não está funcionando direito, essa célula pode dar um jeito, vamos dizer assim, utilizando outras vias metabólicas para gerar ATP. No caso dos neurônios, isso não é tão simples, porque eles dependem basicamente da fosforilação oxidativa. Então, se a mitocôndria do neurônio não está funcionando direito, isso vai ter um impacto funcional na célula que é muito maior, tá? Então, várias neurodegenerações têm disfunção mitocondrial. O que a gente não sabe ainda é se essa disfunção mitocondrial é um fenótipo causal, ou seja, se é uma das coisas que causam a manifestação clínica da doença, ou se é um efeito colateral, vamos dizer assim, ou é o efeito de alguma outra modificação anterior, alguma outra disfunção anterior, que simplesmente acompanha o desenvolvimento da doença. Então, muita gente estuda o metabolismo mitocondrial em doenças neurodegenerativas, principalmente no Alzheimer, primeiro para tentar entender isso, e com vários enfoques. Como é que a gente entrou nessa área? É que já há algum tempo as pessoas se perguntaram se pacientes com Alzheimer tinham mais lesões no DNA do que pessoas da mesma idade que não tinham Alzheimer. E foram medir o número de lesões no DNA, tanto no DNA nuclear quanto no mitocondrial, e de fato encontraram que os pacientes tinham mais lesões no DNA do que as pessoas normais, cognitivamente normais. E mais importante, eles encontraram que o DNA mitocondrial acumulava muito mais lesões do que o DNA nuclear, né? Então o DNA nuclear do AD já tinha mais do que o normal, o mitocondrial tinha muitas vezes mais. Então, isso significa, ou isso pode significar, que esse acúmulo de lesões do DNA mitocondrial pode ser mais relevante biologicamente. Então, o que a gente se perguntou foi o seguinte, quando você mede o número de lesões no DNA num dado tempo, como se você estivesse tirando uma fotografia de um processo que é dinâmico. O número de lesões, ele pode estar aumentado por duas causas diferentes. Uma é porque as lesões estão sendo formadas com uma velocidade maior, e a outra é que elas estão sendo removidas com uma velocidade menor. Nessas duas circunstâncias, você vai ter um aumento efetivo do número de lesões. Então, a gente se perguntou, será que esse aumento no número de lesões tem a ver com uma alteração na taxa de remoção delas? Ou seja, elas estão sendo reparadas menos eficientemente. Então, a gente foi medir as atividades de reparo de DNA que removem essas lesões em tanto em núcleo quanto em DNA nuclear quanto DNA mitocondrial em pacientes com Alzheimer. Então, e daí a gente compara isso com pessoas que têm a mesma idade, mas que mantiveram a cognição normal. E a gente também tem um terceiro grupo experimental, que são pessoas que não tiveram comprometimento cognitivo, ou seja, em testes cognitivos elas são normais, mas quando você olha para o cérebro dessas pessoas, elas têm um acúmulo de placas amiloides e emaranhados neurofibrilares que é similar ao dos doentes, ao dos pacientes com Alzheimer. A gente faz isso usando o cérebro pós-mortem de seres humanos, que a gente obteve através de uma colaboração com um grupo da Faculdade de Medicina da USP, que obtém as amostras do Serviço de Verificação de Óbitos da cidade de São Paulo. Então, isso tudo é pós-óbito. As pessoas chegam, os corpos, né, chegam no Serviço de Verificação de Óbitos, se as famílias autorizam a retirada de órgãos para pesquisa, os cérebros são retirados, daí os cérebros são analisados para histopatologia, para ver se eles têm um padrão e um número e padrão de distribuição dessas placas beta-amiloides e dos emaranhados neurofibrilares que são compatíveis com a doença de Alzheimer ou não. Então, eles são separados entre aqueles que têm uma neuropatologia, o cérebro tem cara de Alzheimer, e daqueles que o cérebro tem cara de normal. Depois disso, são feitas entrevistas com as famílias para acessar a capacidade cognitiva daquelas pessoas antes deles morrerem. E daí, a partir disso, os scores cognitivos são separados entre pessoas que mantiveram a cognição normal e pessoas que tiveram déficit cognitivo, que esses são considerados portadores de Alzheimer. E esse grupo de pessoas, que são chamados de Alzheimer assintomático, eles são chamados assim porque o cérebro parecia que eles tinham Alzheimer, mas eles não tinham déficit cognitivo. Então, eles são um grupo muito interessante porque é como se eles tivessem a doença do ponto de vista molecular, mas eles estavam protegidos do fenótipo clínico da doença ou da manifestação clínica da doença, que é a perda cognitiva. Então, a gente também usou esse grupo. Então, a gente tinha três grupos experimentais, os controles, os Alzheimer's assintomáticos e os doentes, né? Os Alzheimer's que tinham tanto placas e emaranhados quanto comprometimento cognitivo. E a gente foi medir as atividades de reparo de DNA nessas pessoas e, de fato, a gente encontra que os Alzheimer, as pessoas que tinham Alzheimer, tinham uma atividade de reparo de DNA para algumas lesões muito diminuída em relação aos controles. Os assintomáticos, para algumas atividades, eram muito interessantes porque para algumas atividades eles tinham atividade igual ao controle, em um caso em específico de uma enzima era até maior do que do grupo controle, e para outros casos, para outras lesões de DNA, eles tinham atividade igual à do grupo AD. Então, eles eram, de fato, intermediários. Se a gente olhar no conjunto, eles eram intermediários nas atividades de reparo de DNA. Mas a diferença entre os controles e os AD, ela é muito significativa. Então, o que parece é que baixa atividade de reparo de DNA, pelo menos para essas lesões que a gente mediu, está associada à progressão da doença. O que a gente ainda não sabe dizer é se isso é uma é uma condição de risco, se é isso que a gente quer tentar entender agora, ter uma baixa atividade de reparo de DNA é uma condição de risco para desenvolver a patologia, ou se durante o desenvolvimento da patologia essas atividades também estão diminuindo. Isso, se a gente conseguir entender isso, é muito importante, porque se de fato ter uma baixa atividade de reparo de DNA é uma condição de risco ao desenvolvimento da patologia, a gente pode começar a identificar grupos ou pessoas que estão que têm um risco maior de, com o avanço da idade, desenvolver uma demência. E Alzheimer é a principal demência que acomete a população acima dos 65 anos. E à medida que a população do mundo e do Brasil também está envelhecendo, né, a nossa pirâmide etária está mudando, está deixando de ser pirâmide e ficando quadrada, à medida que o número de pessoas que atingem e passam os 65 anos aumenta, o número de doentes vai aumentar, os custos para a saúde pública associado com o manejo desses doentes vai aumentar. Então, se a gente consegue achar indicadores ou preditores de pessoas que estão com risco aumentado de desenvolver doenças desse tipo, isso pode ter um impacto muito grande no sistema de saúde. Então, é muito importante a gente tentar entender isso. Certo? Certo. Professora, por favor, corrija-me se eu estiver errado. Embora haja uma diferença no sequenciamento, o DNA, tanto o DNA nuclear quanto o DNA mitocondrial possuem as mesmas bases, correto? Possuem as mesmas bases, as mesmas quatro bases. Então, por que a diferença no mecanismo de reparo nos dois tipos de DNA? E, junto a isso, uma outra pergunta é: o que se sabe com relação ao mecanismo de reparo da base do DNA nuclear? Então, não existe. Na verdade, a gente sabe muito mais sobre o DNA, o reparo de DNA nuclear, do que a gente sabe sobre o mitocondrial. E isso tem uma razão histórica, na verdade. É porque os primeiros mecanismos de reparo começaram a ser identificados no meio da década de 60. E no meio da década de 60, a gente nem sabia que a mitocôndria tinha DNA. Né? A primeira demonstração inequívoca da presença de DNA mitocondrial foi em 1966. Então, a área de reparo de DNA surgiu antes do DNA mitocondrial em si. Então, as pessoas, obviamente, estudaram e estudam até hoje muito mais o DNA nuclear, até porque o DNA nuclear codifica praticamente tudo na célula, né? E até eu gostaria de lembrar, para quem não sabe, que o Prêmio Nobel de Química de 2015, ele foi agraciado a três pesquisadores, um americano, um sueco que trabalha na Inglaterra e um turco que trabalha nos Estados Unidos, que caracterizaram bioquimicamente as três principais vias de reparo de DNA. Então, reparo de DNA é o último tópico do Prêmio Nobel de Química, que é agora em 2015. Mas então, voltando, se sabe muitas coisas sobre o reparo de DNA no núcleo. As principais vias já foram caracterizadas, as principais proteínas já estão clonadas, tem estrutura de várias delas, então a gente sabe bastante. Tem muita coisa que ainda para se descobrir, mas já se sabe o básico. Agora, sobre DNA mitocondrial, no meio da década de 70, as pessoas de fato começaram a se perguntar como é que e como esse DNA poderia ser reparado, porque ele é sujeito à instabilidade química da mesma maneira que o DNA nuclear. E o primeiro experimento feito neste sentido, ele utilizou como agente que causa lesão no DNA a luz ultravioleta, porque era um modelo muito utilizado para estudar reparo no núcleo. E nesse estudo, os pesquisadores encontraram que as lesões UV não eram reparadas no DNA mitocondrial. Então, isso gerou um senso comum de que mitocôndria não tinha reparo de DNA. E isso perdurou por um bom tempo. Foi só cerca de 2 décadas depois disso, no começo para o meio dos anos 90, que as pessoas voltaram a se perguntar se existia mecanismos de reparo no DNA mitocondrial. Né? Então, a área de reparo em DNA mitocondrial ela é muito mais recente do que a área de reparo no DNA nuclear. Por isso, a gente sabe muito menos ainda. Agora, o que a gente tem aprendido nesses últimos 20 anos é que o reparo na mitocôndria ele não é tão diferente do reparo no núcleo. A maior parte das vias que a gente já identificou, elas são relativamente parecidas. Elas utilizam, em vários casos, ou a mesma proteína ou uma isoforma da proteína que é utilizada no núcleo. E só tem uma das vias clássicas de reparo nucleares, que é a via de reparo por excisão de nucleotídeos, que essa via não foi identificada em mitocôndrias até hoje e provavelmente ela não existe da forma como ela existe no núcleo. Agora, algumas proteínas dessa via existem na mitocôndria fazendo outras coisas. Então não é tão diferente assim. Mas a gente ainda tem que saber como é que é. Mesmo você pesquisando e chegando à conclusão que é a mesma proteína que funciona tanto no núcleo quanto na mitocôndria, a gente ainda precisa demonstrar isso. Porque é verdade para alguns casos, mas em algumas exceções não é. Então daí a gente tem que identificar quais são os componentes moleculares na mitocôndria. Professora, a gente está encerrando a entrevista por aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada a vocês pelo convite. É um grande prazer para mim conversar com vocês e sempre que vocês quiserem, eu estou à disposição. Foi uma conversa muito boa. Acho que todo mundo que, principalmente, gosta de biologia deve ter gostado muito. A gente espera que a senhora volte para as próximas entrevistas. Estou à exposição. Um complementar, a ideia foi fazer algumas perguntas diferentes da... Porque a professora Nádia já foi entrevistada uma vez pelo Núcleo de Pesquisa de Ciência, em Niterói. Então eu vou conversar com o Bruno para pedir para adicionar, colocar como no link da descrição aqui no post a entrevista que ela deu também no Hangout do NUPESC. Para o pessoal, quem quiser tiver algum comentário, crítica, sugestão, por favor, coloca aqui no comentário. E muito obrigado, professora, pela participação. Obrigada a vocês novamente.